E aí, galera do Happy Hour, eu queria mandar aqui um brinde à Crypto Rave, que está no final do financiamento coletivo e que com certeza vai bater a meta. Um brinde à privacidade na internet. Abraço.